lembro daquele dia. Foi um dia doloroso, dia 13, sexta-feira. Eu passava pela feira, vi meu amigo sentado tomando uma serva, me chamou. Chega aí! Fui marcar uma presa, já sentados a gente conversava. Trocávamos ideias, contávamos piadas, a gente ria e se divertia. Eu pensava, puxa, hoje é um grande dia, meu amigo comemorava. Sua filha nasceu, seu sonho realizado. Passa um cara correndo, joga uma arma no chão. De repente, caralho, pintou um camburão. Operações especiais, prefixo 666. Desce um cana gritando: quem correr toma peia. Não grite, mano, ninguém vai nos ajudar. Não corra, senão eles vão nos matar. Quem dera a gente tivesse corrido, procurado um lugar e se escondido. Os dois na parede vão ser revistados, e essa arma no chão, vão falando safados. Humilhados, espancados, juro que fiquei indignado. Ouvi um disparo, meu amigo no chão, vi seu sangue escorrendo, ninguém dava atenção. O cana dando risada com sua arma sacada, eu caí na porrada e não vi mais nada. Quando acordei, você é o culpado. Fui algemado e no cubículo jogado. Eu pedia pelo amor de Deus, eu falava que não tinha sido eu. Um cana olhou pra mim, olhei em seus olhos e pude ver seu desejo de sangue, pode crer? Chegou bem perto de mim, falou assim: é, seu amigo morreu, quer saber quem matou ele? Fui eu. É esse tipo de vida que os caras impõem aqui, espancando, matando, querendo nos destruir, com sua vida bandida e criminosa, levando essa vida mafiosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Fiquei olhando o sangue dele em minhas mãos. Chorei, ele era mais que um irmão. Fiquei pensando, seu sonho se realizou. Porra, mano, mas o cana te matou. Sufocado, não pude me conter. Falei, xinguei, gritei. Pode crer, com uma 12 nas mãos, o cana olhou pra mim e perguntou: o que é que foi, neguinho? Assassinos fardados, o que vocês fizeram? Mataram meu amigo e agora culpam a mim. Se eu pudesse, eu os mataria. Se eu pudesse, eu os destruiria. Levei umas coronhadas, mas não fiquei calado. Na 13ª fui preso e enquadrado. No dia do julgamento, uma fita me salvou. Foi uma fita de um cinegrafista amador. Quando assisti, confesso que chorei. Tanta barbaridade, só eu sei. Agora eu estava livre, e os assassinos ainda sobrevivem. Seus dias estão contados, posso andar um pouco aliviado. Sei que todos não vão pagar. Também sei que meu amigo nunca mais vai voltar, mas ele vai viver sempre em minha mente. Isso é, se você me entende. Me lembro daquele dia, foi um dia doloroso, dia 13, sexta-feira, a gente estava na feira. É esse tipo de vida que os caras impõem aqui, espancando, matando, querendo nos destruir, com sua vida bandida e criminosa, levando essa vida mafiosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa. Vida bandida e criminosa. Vida bandida, bandida, bandida, bandida e criminosa.